Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa meditação. Hoje vamos compartilhar sobre o capítulo 3 de Gênesis, que fala sobre a queda do ser humano. Mas antes disso, quero orar em particular pela pastora Renilda e por todo o grupo. Senhor, em nome de Jesus, a tua filha compartilhou conosco a alegria de que está melhor fisicamente e também a necessidade que ela tem para o transporte de médico, transporte de dentista e todas as demais necessidades que ela tem para atender o seu ministério. Então, em nome de Jesus, providencia tudo, Senhor. Providencia tudo para que a tua filha continue realizando o ministério que o Senhor lhe propôs no coração. Abençoa também a outros irmãos desse grupo. Abençoa de modo especial a vida da nossa irmã Vivian, que tem sido uma participante missionária desse projeto. Abençoe, por favor, Senhor, em nome de Jesus, a vida do Everson, que, tendo ouvido uma orientação, já tem colocado em prática todos os dias, praticamente, aqui no, na postagem, Senhor, do WhatsApp, e nós te agradecemos. Abençoa o irmão José de Amorim, que é fiel e sempre nos deixa uma mensagem lá da Igreja Metodista em Cidade Líder. Que o Senhor abençoe, através desses nomes, todos os 270 irmãos e irmãs que fazem parte desse grupo, em nome de Jesus. E a partir dele, Senhor, multiplica, mas multiplica a 30, 60 e 100 por 1 essa mensagem que salva, que liberta, que cura, que transforma, que santifica e que gera vida abundante e eterna. Nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos seguir a mesma metodologia que temos utilizado no livro do Gênesis, em particular, fazendo uma leitura com alguns adendos e alguns grifos do comentário de rodapé da BKJA e também depois as minhas observações no livro Houve Luz. Mas nada, rigorosamente nada, substitui a sua leitura do texto bíblico. Por favor, irmão, preste atenção nisso. Leia o texto bíblico. Não diga para mim que não tem tempo, porque se você está com muito trabalho, acorde mais cedo. Se você tiver um tempo na hora do almoço, aproveite depois do almoço. Se você no final da tarde puder, faça no final da tarde ou no fim da noite. Mas nada substitui a sua leitura. Eu quero fazer um último agradecimento. Quando eu estava no pré-teológico, uma preparação para o curso de teologia, o professor Ronaldo Sattler Rosa, a quem eu sou grato por toda a minha vida, deu uma orientação a todos os alunos que nós deveríamos ler para fazer teologia, pelo menos 50 a 60 páginas por dia. Se essa mensagem um dia chegar até ele, eu quero mandar um abraço e agradecer, porque segui estritamente nesses 30 anos, praticamente, exatamente essa observação e muitas vezes excedi com mais profundidade, conforme o tempo foi passando. Muito obrigado também ao professor Jorge, que dizia: leia, leia, leia. E nós, então, só temos esse caminho para o aprofundamento, irmãos. Ler a Bíblia e ouvir a Bíblia, nós temos que nos alimentar profundamente. Então, ao professor Jorge Luiz Gutierrez, ao professor Ronaldo Sattler Rosa, da Faculdade de Teologia, o abraço e o agradecimento pela orientação. Outro dia eu menciono outros que foram importantíssimos na minha caminhada teológica e cristã. O capítulo 3, irmãos, é de fundamental importância que o crente em Deus e leitor da Bíblia não se sinta constrangido, sob hipótese alguma, a cair na tentação de ponderar que os fatos e acontecimentos narrados em Gênesis ou nos demais textos bíblicos sejam mitológicos, romantizados ou mesmo ilustrativos. Evidentemente que o texto bíblico é repleto de tal maneira, né, com metáforas e outras figuras de linguagem, mas isso não afeta a realidade dos fatos quando apresentados como tal. É bom lembrar, nunca esqueça, que a Bíblia usa de vários gêneros literários. E, independente da forma ou do gênero literário da época, você deve extrair, pode extrair, a verdade que se dá muitas vezes de uma maneira romanceada, que se dá de uma outra forma. Você pode chegar à verdade com uma equação matemática, ou você pode chegar à verdade com uma poesia, com a prosa, e assim por diante. A historicidade da criação, bem como da queda da humanidade, é tão real que as sagradas escrituras se limitam a narrar os fatos do ponto de vista do observador, de forma clara, direta e simples, com tranquilidade e segurança que só a verdade possibilita. A Bíblia não é um tratado científico e, portanto, não se preocupa em apresentar provas e detalhes quanto às suas afirmações categóricas. O próprio Novo Testamento toma como certo e ponto de partida a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis, em particular, e de todo o Antigo Testamento no geral, considerando o primeiro Adão tão literalmente como o último Adão, cuja genealogia é apresentada em termos que vão até Jesus Cristo, o segundo Adão. Adão foi um homem muito semelhante a nós, e seu pecado foi uma funesta desobediência tão factual como a cruz de madeira sobre a qual Cristo se ofereceu em sacrifício vicário pela humanidade e a própria ressurreição. O grande enganador, mentiroso e acusador usou a serpente, aqui na narrativa, uma das boas criaturas de Deus, animal esperto e perspicaz, envolvendo-o em uma astúcia mortal. Nem Deus, nem o ser humano são autores do pecado sozinho. O ser humano, particularmente, né, não é autor do pecado sozinho. Ele teve a participação, de Satanás insuflando esse pecado. Posto que a oposição contra Deus e a sua vontade faz parte da essência desse ser maligno, é possível observar a aplicação de uma estratégia objetivando a desmoralização do ser humano e, por conseguinte, do próprio Criador. O maligno tomou o cuidado de instilar seu veneno em doses assimiláveis, progressivas e fatais, mediante uma meia-verdade, que quase sempre é uma mentira inteira. Promove uma rebelião pacífica como um meio inofensivo de preservar as mais íntimas ambições do ser humano. Por esse e outros motivos, Satã, em hebraico, ou Diabolos, em grego, será posteriormente chamado de a antiga serpente, como nos mostra Apocalipse 12. As mais terríveis tentações são aquelas que mexem com nosso sistema de crenças, especialmente quando se referem a crer em Deus e em sua palavra. É possível identificar alguns passos básicos que normalmente conduzem à incredulidade e à ruína. O inimigo procura atrair suas vítimas pela curiosidade, em seguida inocula a dúvida. Satanás, ao levar a mulher a duvidar da exatidão da palavra de Deus, introduziu o mal e o pecado na terra. Eva é alvejada com três poderosos dardos: dúvida sobre a bondade divina, quando começamos a achar que Deus não pode ser todo bondade e misericórdia, estamos bem próximos do abismo. Questionamento sobre a justiça divina, quando cremos no sofisma de que Deus é tão bom que não. Quando cremos no sofisma de que Deus é tão bom que não mandaria ninguém para o inferno. Desafio à santidade divina, quando imaginamos que somos como deuses e podemos fazer as nossas próprias leis. A mulher demonstra insegurança em relação à clara e precisa ordem de Deus, e ao enunciá-lo, o faz com perigosos acréscimos e alterações importantes quanto ao conteúdo do mandamento do Senhor, e revela que o peçonhento ardil do inimigo já estava fazendo efeito. Nessa passagem, o maligno procura afastar o ser humano da comunhão com Deus, seu Criador e Senhor. Ele mesmo, em seu papel de acusador incansável, tentou afastar Deus do homem. O atrevimento do enganador motiva a desferir uma estocada ainda mais danosa contra a incauta e agora confusa Eva, negar claramente um decreto de Deus. O golpe fatal do inimigo vem na forma severa acusação contra Deus, de severa acusação contra Deus e seus santos e amáveis propósitos de vida e progresso eterno para a humanidade. Satanás lança sérias dúvidas sobre a honestidade de propósitos de Deus para com o ser humano, o homem e a mulher, e desestabiliza Eva totalmente. Vemos o adversário acusando um homem justo da mesma maneira. Satanás não é criativo. Frequentemente usa os mesmos planos, ardis e estratagemas a fim de tentar alcançar seus planos. Seu orgulho, todavia, é tão grande que ele não enxerga a derrota. O arrogante, egoísta e narcisista é também cego e surdo. As promessas do diabo são sempre cumpridas, em parte e na medida do seu ódio contra Deus e toda a humanidade. Por isso, seu sofisma, a meia-verdade. Vossos olhos se abrirão. Realmente, a mulher que estava ao lado do seu marido Adão tiveram seus olhos abertos, mas para vergonha, um fim muito diferente do que imaginara Eva a princípio. Assim, essa terra passou a ser o mundo de olhos abertos, dos espertos, dos espertinhos. Contudo, o Senhor nos garante que nova ordem virá, na qual a terra será propriedade e reino dos pobres, dos humildes, pobres de espírito e humildes. Aleluia, a Ele toda a glória. A expressão hebraica original Elohim Elohim é um plural de plenitude vislumbrada durante todo o Antigo Testamento como revelação da triunidade divina e nos posteriores nós e faremos nas passagens do Novo Testamento. Contudo, esse plural pode ser interpretado como singular, o Elohim, ao referir-se em língua portuguesa à suprema divindade do único e verdadeiro Deus, ou como incluindo a presença dos anjos, também chamados genericamente de filhos de Deus. A tática diabólica é sempre envolver suas vítimas cada vez mais, à medida que essas vão cedendo às suas seduções. Aqui, todos os sentidos de Eva foram cativados pelo enganador. O fruto proibido parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para obter conhecimento. Todos esses ingredientes, sedutores, cobertos pela ambição satânica de ser como Deus. A promessa da serpente cumpriu-se em parte e de acordo com seus planos, sempre criminosos contra Deus e a humanidade. Uma decepção terrível aos sonhos de prazer, iluminação e poder. O ser humano abriu os olhos e, quando contemplou o mundo, o contaminou, projetando o mal que agora fazia parte de sua existência sobre a terra, inocente. Por isso, envergonhado, passou a fugir de Deus e de tudo o que é, de fato, um Deus verdadeiro e benéfico. As folhas da figueira representam o primeiro e patético esforço humano para camuflar o principal fruto do pecado, a vergonha. Deus, contudo, foi sensível à necessidade e iniciativas humanas e proveu agasalhos mais úteis e duráveis, pois os próximos dias da humanidade seriam muito difíceis e só Deus é capaz de cobrir ou remir corretamente toda a culpa e o pecado. O próprio casal não se sentia mais tão à vontade juntos e nus, provando por antecipação o sabor amargo das relações humanas, sempre impregnadas de elementos que cobrem a transparência do ser, mascarando as reais emoções e personalidades. Portanto, não há caminho de retorno, como pensam alguns humanistas, naturalistas e outros. O caminho de Deus é sempre para adiante, pois quando o corpo for redimido e o amor plenamente aperfeiçoado, não retornaremos exatamente ao jardim do Éden, mas sim seremos revestidos de glória e viveremos no novo céu e na nova terra. O vocábulo hebraico original, aqui traduzido por som, aparece em muitas versões como voz ou passos, assim como a expressão a presença do Senhor pode ser traduzida literalmente como a face do Senhor. Parece ter sido Adão quem inventou a conhecida evasiva. Quem? Eu? Não. Foi Fulano, Beltrano ou Cicrano. Desde o Éden, o homem tem grande dificuldade em aceitar a sua culpa e, fugindo de si e das responsabilidades pessoais, procura amenizar sua consciência condenatória, culpando outras pessoas e o mundo. Adão tenta se isentar da responsabilidade pessoal sobre a quebra da obediência devida a Deus, culpando Eva. a serpente e o próprio Senhor, deixando entender que se Deus não houvesse criado a mulher, especialmente como sua cooperadora, esse desastre não teria ocorrido. A mulher, por sua vez, age por similaridade e culpa a serpente. Deus não faz qualquer pergunta, ainda que retórica, à serpente. Ele sabe que é inútil. O inimigo apenas faz cumprir a sua essência, especialmente porque ele é um ser maligno, odioso e enganador até o fim, como nos mostra Apocalipse capítulo 20. É importante notar que a quebra do mandamento explícito do Senhor teve sua prevista, decorrente e necessária punição aplicada às vidas do homem e da mulher. Contudo, apenas a serpente e a terra foram amaldiçoadas. A serpente passaria a se alimentar de pó, o símbolo da própria morte e destruição. A maldição atribuída à terra foi por causa do pecado de Adão e por ser o lar e domínio da humanidade. O Novo Testamento nos autoriza a observar aqui a ocorrência do protevalegium, o primeiro vislumbre do Evangelho enquanto boas novas de Deus à humanidade. A perspectiva de luta, sofrimento e triunfo é clara e concreta. O trocadilho no original hebraico, bem armado e rico em significado, contrasta os termos cabeça e calcanhar com ferirás e picarás, conforme defende o Lexicon in Veteris Testamenti Libris e outros textos importantes sobre o AT, o Antigo Testamento. Estas sutilezas verbais são características de alguns oráculos de destino. Contudo, é somente no Novo Testamento que o vulto de Satanás é desmascarado por detrás da serpente e revelado o maravilhoso e amplo significado da transferência de Adão para a mulher e sua descendência. A semente da mulher, como a de Abraão, é tanto coletiva como individual, na luta decisiva. Desde que Jesus, como derradeiro Adão, sintetizou em sua pessoa a perfeita combinação da divindade e da humanidade. Cristo é o homem perfeito, Senhor e modelo de todos aqueles que foram agraciados com o dom de crer em seu nome e por ele viver eternamente. Dor, aflição, cansaço, humilhação, servidão são alguns dos sentimentos que passaram a fazer parte da vida humana na Terra. Deus castigou a mulher e o homem nas atribuições que lhe eram mais particulares. A raça humana iniciaria uma peregrinação rumo à plena salvação e vida eterna, como um sinal visível e histórico da graça de Deus, mesmo em meio à condição de condenados e pecadores. Os plenos sentimentos de amor, carinho e companheirismo foram comprometidos por novas motivações, desejos e receios. A mulher tenderia a reprimir seus sentimentos e a controlar o homem, porém seria subjugada pelo homem, por seu marido, e nem todos os seus sonhos e vontade seriam satisfeitos por ele. Ainda que, mesmo nos casamentos de não cristãos, grifo meu, o padrão moral possa elevar-se muito acima disso, o impulso do pecado é sempre nossa direção enquanto não nascermos de novo. O que provoca invariavelmente muita discórdia, frustração e sofrimento. Um eco da frase, no capítulo 4, verso 7, evoca de forma mais contundente este princípio. O Novo Testamento, entretanto, demonstra que a transformação que se processa no coração do verdadeiro cristão, mediante o poder do Espírito Santo, pode, mediante a fé, abrir os olhos espirituais para as novas realidades do reino e promover comportamentos mais próprios de homens e mulheres de Deus. Espinhos e ervas daninhas, ou cardos e abrolhos, como nas versões mais antigas em português, são expressões que denotam a condição da raça humana após o juízo de Deus no Éden. A terra passou a ser uma ameaça ao ser humano, pois o homem, em sua própria desordem interior, o contínuo conflito entre o bem e o mal que escolheu saber, jamais viria dominar plenamente a terra. Os milagres realizados por Jesus, o Messias, o homem perfeito, sobre a natureza, proporcionam certo vislumbre do controle que os seres humanos poderiam exercer caso não houvessem desobedecido a Deus no Éden. A linguagem primitiva não era o hebraico. Os primeiros seres humanos viveram na Mesopotâmia e adjacências, região onde se ergueu mais tarde a Torre de Babel, onde nasceu Abrão, onde Isaac tomou uma esposa e Jacó morou por 20 anos antes de se estabelecerem na Palestina. Tábuas de barro descobertas recentemente no sítio arqueológico de Tel Mardik, antiga cidade de Eblá, no norte da Síria, escritos em sumério e eblaíta, revelaram a vitalidade cultural e política de uma civilização pré-patriarcal, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. As cartas ou tábuas de Mari, século 18 antes de Cristo, escritas em acádico e datadas no período patriarcal, nos informam sobre os nomes dos patriarcas Abrão, Jacó e Jó. Eram típicos da época e que havia grande liberdade para se viajar entre as várias partes do mundo amorreu em que viviam os patriarcas e seus povos. Portanto, à medida que as ideias e as informações são comunicadas para uma outra língua, os nomes vão se ajustando a fim de manterem a significação original, o que é mais importante. Depois da sentença de morte, o nome Eva, que significa vida, com o sentido de humanidade vivente, é muito auspicioso. A conexão dessa palavra com o próprio papel de Eva como mãe sugere que Adão ouvira com fé a promessa do versículo 15. A correção e a disciplina de Deus para com seus filhos, conquanto possa ser mais severa e dolorosa, não é jamais aplicada com ódio. Um grande exemplo, especialmente aos pais e aos educadores, porquanto tem como alvo o resgate e não a destruição dos seus. Deus sabe que Adão e Eva não têm ideia do que haverão de enfrentar na terra agora inóspita e indomável. Cintas de folhas de figueira não serão suficientes nem confortáveis. Deus demonstra seu cuidado paternal ao providenciar o suprimento imediato necessário. O Senhor está atento ao que precisamos agora e no futuro. Essas vestimentas de pele são precursoras de muitas medidas em prol do bem-estar moral e físico que o pecado humano torna necessárias. A ação social, agora delegada às mãos humanas, não podia ter início mais antigo nem mais elevado pelas mãos do próprio Deus. Ver nessa passagem, pela morte dos animais, um prenúncio da expiação é forçar o significado. Veja bem, há alguns lugares que nós estamos estudando em Levítico, em que já se tinha estabelecido a ideia do sacrifício para remissão de pecado e para expiação. Mas neste momento seria uma forçação de barra e não se aplicaria à verdade do contexto. O ser humano repudiou a perfeita comunhão com o Criador e a vida eterna. A meia-verdade predita por Satanás se cumpriu de modo perverso, e o pecado, que sempre resulta em morte, priva o pecador da bênção de Deus. A vida eterna, em toda a sua plenitude e glória, e aquela ilusão pregada pelo inimigo, pela qual a humanidade incrédula escolhera viver, e a conduzirá de volta ao pó e ao afastamento de Deus. Finalmente, é fascinante como nos grandes achados arqueológicos ocorridos, especialmente nas últimas décadas, observa-se uma profusão de estátuas de touros ou leões alados com cabeças humanas, símbolos inquestionáveis de autoridade e poder, colocadas como guardiões dos palácios e templos da antiga Mesopotâmia, como o Êxodo 25. Os querubins, em hebraico, são anjos do Senhor, categorizados em poder logo abaixo dos serafins. Irmãos, eu não creio nessa hierarquia entre querubins e serafins. Fica aí ao seu critério e posterior estudo, mas eu não creio que em toda a Bíblia haja respaldo para o estabelecimento dessa hierarquia dos seres celestiais. A função básica do querubim era proteger, guardar e sustentar o trono de Deus e áreas consideradas sagradas pelo Senhor. Nas visões de Ezequiel, são as multiformes e temíveis sustentáculos do trono do Senhor. São guardiões simbólicos dos santos dos santos, sendo suas formas bordadas no véu, conjunto de pesadas cortinas de linho puro, que impediam o acesso público ao recinto, e esculpidas sobre a tampa, o propiciatório da arca. Por ocasião da morte vicária de Jesus, o Messias, Cristo, esse véu rasgou-se de alto a baixo, em duas partes, e o caminho para Deus foi aberto. No Apocalipse, aparecem como seres viventes, e somente mediante a redenção divina é que o ser humano volta a ter acesso à árvore da vida. Esse é um preâmbulo longo, mas eu considero de suma importância para o seu desenvolvimento historiográfico, arqueológico e teológico, mesmo que rapidamente. É claro que isso não é um estudo sistemático, nem teológico, é só uma devocional. Mas quanto melhor nós pudermos fazer as coisas, nós devemos agir desta maneira. Minha proposição, portanto, é: estavam nus e não se envergonhavam. A serpente que simbolizava Satanás aparece no relato da criação para quebrar o relacionamento do homem com Deus. Isso ocorre quando Deus é questionado e transformado num vilão. A árvore colocada no meio do jardim é a possibilidade do ser humano exercer a sua liberdade, mesmo que isso contrariasse a vontade do Senhor. Conceder plena liberdade ao ser humano, irmãos, é criá-lo à sua imagem e semelhança. Ora, Deus é absolutamente livre e não poderia, de forma alguma, criar um ser à sua semelhança que não tivesse a oportunidade de obedecê-lo livremente. Nisto vemos o amor de Deus, ao ter criado o ser humano à sua imagem e semelhança, lhe conferiu livre-arbítrio. É preciso enfatizar isso, pois se a pessoa não tivesse a possibilidade de obedecer ou desobedecer, não haveria amor. A reciprocidade no amor só existe quando há liberdade ou livre-arbítrio. Se nós fôssemos marionetes, obrigados pelo destino a obedecer, então não seríamos humanos, e sim bonecos manipulados. Deus não é assim. Deus é amor, e por essência de amor, deseja ser amado. O amor só existe na liberdade, porque qual a validade de uma adoração, ou louvor, ou comprometimento missionário, quando não é fruto de uma escolha livre? Se o ser humano fosse obrigado ou predestinado a louvar, então Deus seria mau, e se fosse mau, não seria Deus. Isso inviabiliza de modo absoluto e total qualquer ideia de predestinação eterna ou dupla predestinação, uns para bênção, outros para maldição. O relato da queda é a demonstração inequívoca que o Deus de amor e liberdade criou a pessoa humana para o amor e para a liberdade. Nesse texto, percebe-se que Satanás tenta o ser humano, o homem e a mulher, a duvidar do caráter de Deus, ensinando que o Senhor estava sonegando a eles serem como ele, serem como Deus. Isto é absurdo, porque se Deus é o Criador do homem, é maior do que ele. Jamais ele temeria que a criação se tornasse como ele, porque jamais se tornaria. Para o homem, conhecer o bem e o mal, ou viver eternamente, não o transforma, nunca o transformou, nem jamais o transformará em Deus. Porque os que estão no Senhor viverão eternamente, bem, livres de todo mal, mas não serão Deus. Satanás é astuto, um ser que lança dúvida sobre o caráter de Deus, gera desconfiança e, por conseguinte, a desobediência. Cair em tentação não é crer e confiar no amor do Senhor. Perdão, fiz a leitura errada. Cair em tentação é não crer e não confiar no amor do Senhor. E depois, por não crer e por não confiar, não obedecer. Isso é ter vergonha da nudez, ou seja, perceber-se envergonhado por desconfiar de Deus. Todos nós somos nus, ou seja, aquilo que somos. Quando confiamos em Deus, não nos envergonha, ao contrário, nos alegra. Eles estavam nus e não se envergonhavam, porque a nudez corporal ou espiritual não causa vergonha. O que envergonha é ter desconfiado e desobedecido ao Criador. Desconfiar de Deus e não confiar nele é o pecado humano original. E esse pecado conduz a humanidade a sempre desconfiar de si mesmo e sempre desconfiar do próximo. Antes mesmo de saber as verdadeiras intenções ou verdades, características ou razões que o outro tem para ser como é ou fazer o que faz, surge a desconfiança, impedindo o relacionamento de amor. Essa é a queda humana: desconfiar de Deus, desconfiar de si mesmo, desconfiar do próximo e romper os relacionamentos. Desconfiar de Deus e romper o relacionamento com Deus. Desconfiar do próximo e romper o relacionamento com o próximo. Desconfiar de si mesmo e romper a confiança, a autoconfiança em si mesmo. O fruto do rompimento é o distanciamento. Adão e Eva foram esconder-se de Deus. O pecado faz com que a pessoa se esconda do Senhor. Tenho convicção plena que esse texto não está preocupado em falar sobre preceitos moralistas e condenação da nudez física, e sim sobre a beleza de estar nu e não se envergonhar. Deus fez o ser humano nu e não se escandalizava com isso. Se o ser humano é imagem e semelhança de Deus e estava nu antes de pecar, não há outra possibilidade de interpretação senão afirmar que o Espírito de Deus é a absoluta nudez. Aqui uma figura de linguagem para dizer: ele é absoluta inteireza, ele é o que é e não tem nada para esconder. Não há nada para esconder ou do que se envergonhar, porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é amor. A queda leva a humanidade a esconderijos e guetos, desconfiando dos olhos que estão fora do mesmo. A pessoa vira um gueto, as comunidades civis e militares viram guetos, igrejas viram guetos, cidades, estados e nações viram guetos. Quando Deus perguntou a Adão sobre o pecado, este responsabilizou a Eva e ao próprio Senhor, ao afirmar: a mulher que tu me deste. A mulher responsabilizou a serpente, ou Satanás. Queridos, isso continua acontecendo. Cada pessoa responsabiliza Deus pelos problemas do mundo, dizendo: se Deus existe, por que existem pobres, doenças, guerras, destruição, etc. Ora, se o ser humano é livre para cuidar do planeta e não para destruí-lo, deve amá-lo ao invés de odiá-lo, distribuir e não acumular, aceitar e não rejeitar, respeitar ao invés de guerrear. Isso não é responsabilidade de Deus, isso é responsabilidade do ser humano, do homem. Ou você queria que Deus interferisse a cada minuto na vida das pessoas e dos povos como se fossem marionetes? O ser humano precisa parar de responsabilizar a Deus e de responsabilizar ao próximo por suas ações pecaminosas, transferindo para outros a sua responsabilidade. A espécie humana jogou nas costas até do diabo. É chegada a hora de pararmos de jogar a responsabilidade de nossas vidas sobre Deus como se fôssemos marionetes, sobre o próximo como se fôssemos sempre os donos da verdade e vítima dos acontecimentos que já foram predestinados e vítimas, muitas vezes, do diabo. Como se intimamente não tivéssemos a possibilidade de resistir à tentação e a possibilidade de não desconfiar de Deus, de não desconfiar de nós mesmos, da nossa potencialidade, ainda que sejamos pessoas em processo de amadurecimento, de não desconfiar do próximo. É hora de amadurecer, igreja. É hora de amadurecer, irmãos. Como humanidade, é hora de amadurecer. Não há mais tempo. Não aceitando nenhum tipo de pensamento ou sugestão que gere inimizade contra o Criador ou contra o semelhante. Devemos acreditar no Senhor e nos seus planos. Seguir e obedecer aos planos de paz, harmonia, justiça, alegria, felicidade, bondade, benignidade, sobretudo o amor. Não acredite nunca em nenhuma meia-verdade, porque de trás de toda meia-verdade existem as maiores mentiras. Não questione o amor de Deus. Também não se esconda em nenhuma teologia ou ideologia que diminui a responsabilidade humana de viver segundo os propósitos de Deus ou de rejeitá-los. Não somos marionetes. Temos livre arbítrio. E a queda é usar a liberdade concedida para finalidade egoísta e maldosa. O descendente verdadeiro da mulher, como nos diz em Apocalipse, o segundo Adão, que oferece a nova oportunidade, está pronto, de braços abertos, para receber você. Não para te fazer Deus, mas para te fazer um humano segundo a vontade de Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus, capaz de viver sem queda de amor, liberdade, nudez ou medo. Que Deus nos abençoe poderosamente e nos faça experimentar a vida plena que Deus tem reservado para nós. E estejamos nus. E não nos envergonhemos. Como isso, pastor? Vou sair nu na rua? Não. Não no sentido físico. Estejamos inteiros. Sejamos aquilo que somos. Aprendamos com o conselho dos outros, mas sejamos aquilo que somos. Ouçamos a palavra de Deus. Mas valorizemos aquilo que recebemos de Deus como ser, como dom, como talento, como ministério. Não tenhamos vergonha daquilo que somos, da nossa nudez. Sejamos transparentes para com Deus, para conosco mesmo, para com o próximo. E, sobretudo, confiemos em Deus. Confiemos na potencialidade que Ele nos deu de amadurecer. Ainda que já tenhamos errado. E confiemos no próximo, porque Ele também certamente errou. Mas se você romper com todo aquele que errou, você vai se isolar num gueto e não vai falar mais com ninguém. E não é essa a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês e não vou cansá-los com exemplos da minha vida. Mas sabe que eu estou sofrendo por um problema que me levou a coma durante ao estado de coma durante 22 dias. E isso aconteceu. Por quê? sendo bem transparente e nu perante vocês. Meus pais recomendavam, particularmente minha mãe, coma verdura, coma fruta, coma isso, coma aquilo, que faz bem. Meu irmão mais velho sempre recomendava, né? Alimente-se equilibradamente, assim, assado, né? Faça assim, dessa forma, faça dessa maneira. E eu não prestei atenção. Só comia massa. E não comia mais nada, basicamente. Nem fruta, nem verdura. Pouco, né? Dessas coisas. Pouquíssimo. A consequência, eu sofri agora no corpo com a enfermidade que se acometeu por causa disso, e eu não vou entrar em detalhes. Então, eu feri o templo do espírito, que é a minha própria vida, por não ouvir o conselho. Eu me fiz isolado do bom conselho. Eu me fiz surdo diante do bom conselho. E a consequência, estou vivendo agora. Estou dando esse exemplo só para dizer que as pessoas erram. Deus é o único que não erra. Ouçamos a Ele, nos rendamos a Ele, creiamos nele, não desconfiemos dele, confiemos nele, entreguemos o nosso caminho ao Senhor, confiemos nele e Ele tudo fará. Ainda assim, depois do erro, hoje eu quero dizer a vocês: sou de novo uma nova pessoa, porque todo o tempo que Deus me der, não sei quanto é, só Deus sabe agora. Mas eu quero viver de modo correto em todas as áreas que eu souber, que a Bíblia me orientar, que Deus me orientar, que as pessoas mais maduras em determinada área A, B, ou se me orientarem, eu quero viver assim. Eu creio nessa potencialidade da melhora. Confio nisso. Minha terapeuta também tem me ajudado muito nisso, depois de sair do hospital. E confie nas pessoas, porque aquilo que se aplica a você se aplica a elas. Elas devem ter acertado milhares de vezes. E elas devem ter errado algumas vezes. Ainda assim, você não pode descartá-las, porque elas são obra da criação de Deus. E Deus as ama e tem um propósito para elas. E você pode doar-se para fazer o bem a elas e amá-las e se doar por elas. Não viva sob a égide da desconfiança e do isolamento, mas sobre a perspectiva do amor, da doação, do amadurecimento e da fidelidade à palavra de Deus, ao Deus Criador e a tudo quanto Ele nos ordenou. Que Deus abençoe a todos e todas, em nome e para a glória de Jesus. Eu vou dar a bênção, mas antes quero lembrá-lo: não deixe de acessar o nosso blog. Alimente-se, alimente-se, alimente-se. Ouça os sermões na sua igreja local através de textos escritos que o seu pastor deve estar preparando, pastor ou pastora. Alimente-se através de áudios que são abençoadores, aulas. Outro dia eu recebi uma aula do meu querido pastor Paulo Camargo, lá no Paraná, pastor Eloá também lá no Paraná. Meu abraço. São tantos amigos que não dá tempo de ficar saudando. Só falando pessoalmente. Mas consulte também se você quiser, o nosso blog, que tem como endereço bloglogo7.blogspot.com. Bloglogo7.blogspot.com e você encontrará umas dezenas de meditações para sua edificação. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação bendita do Espírito Santo nos ensine a viver na inteireza da nudez e na plena confiança em Deus e na perspectiva da crença na potencialidade que Deus nos dá para amadurecer e na confiança de que o mesmo acontece ou pode acontecer com o próximo, se ele quiser. Que a graça, o amor, a unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e assim permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém.